os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto. E os seus reis tremeram sobremaneira, e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti, tu te tornaste em grande espanto, e jamais subsistirá.